Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pelas internet, levamos até vocês os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres. Falando também sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e a seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenham um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Ubiraci de Souza Leal e o tema será Evolução, Saúde, Reforma Íntima. Ligue para nós para participar, para interagir pelos telefones 12, que é o DDD, 3941-9750 ou 3942-9750. Se preferir, também pode participar do Facebook e do WhatsApp também para conversar conosco, para mandar sua pergunta, para mandar a sua opinião aqui para o Rodrigo. Vamos agradecendo então a todos vocês mais uma vez e bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente agora no Vivência Espírita, através do nosso aplicativo, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento. Inclusive, vocês estão assistindo a gente aqui pelo YouTube Live. A gente manda um bom dia para vocês. Participe aqui conosco. Então a gente já tem o pessoal aqui assistindo, pode mandar mensagem, escrever aqui no bate-papo, a gente vai lendo, vai interagindo, a gente pode mandar perguntas aqui para o entrevistado, para o Ubiraci. Aí também, a gente, quem participar, comentar, compartilhar, a gente vai sortear os dois livros do Ubiraci, que é esse aqui, no final do programa, a gente vai definir a pergunta para sorteio, né? Um Só Caminho, Evolução, Saúde e Reforma Íntima, então, de Ubiraci de Souza Leal. Então, no final do programa, a gente vai sortear dois livros para vocês. Então, continue conosco, ligando aí para a gente e participando. Agora, a gente vai pedir para Dercy fazer a prece de abertura para a gente, por favor. Bom dia, Dercy. Bom dia. Bom dia a toda a equipe deste programa. Bom dia ao seu Ubiraci, nosso convidado de hoje. Bom dia a todos os amigos vivencianos. E vamos, nesse instante, primeiramente, agradecendo a Deus Pai pela oportunidade de estarmos juntos nesta linda manhã de domingo. E assim, vamos tranquilizando nossa mente e o nosso coração, para que, com tranquilidade, possamos, nesta manhã, nos encher de muita alegria e também estarmos atentos a tudo que for nos passado nesta manhã, para que possamos, durante toda a semana fazer a reflexão de tudo que nos foi passado como forma de aprendizado. Um ótimo domingo e abençoado a todos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é evolução, saúde e reforma íntima. E nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de São Paulo, Ubiraci de Souza Leal, que é engenheiro e também é um trabalhador há muito tempo da doutrina espírita. Nós estávamos conversando e ele já nasceu em berço espírita. Então, bom dia para você, Ubiraci de Souza Leal. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente e gostaria de estar disponível a tudo que for necessário para poder esclarecer, se for possível. Muito obrigado e, mais uma vez, um ótimo domingo a todos. Ubiraci, nós temos aqui o seu livro, Um Só Caminho, e o subtítulo é Evolução, Saúde e Reforma Íntima. Na última vez que você esteve aqui conosco, nós falamos só a primeira parte do livro, né? E agora nós vamos entrar na segunda parte, que é justamente a parte que eu achei muito importante e que fala justamente sobre as curas do Evangelho, é um dos capítulos. Você poderia falar alguma coisa a respeito das curas do Evangelho? Ah, claro. Por sinal, eu posso dizer que foi exatamente por conta das curas do Evangelho que nós começamos a perceber o conceito da medicina psicossomática. Medicina psicossomática. Isto. Porque Jesus, quando fazia as curas, ele não simplesmente fazia as curas, mas ele dava o caminho à pessoa para que mantivesse a sua saúde. Então, quando ele chegava, por exemplo, vamos dar o caso do homem do braço seco, ele não simplesmente se curava a pessoa e deixava a pessoa ir. Essa cura, para começar, foi feita num sábado, que era um dia que não deveria se fazer nenhuma atividade. E não fazer nenhuma atividade significa não trabalhar. Portanto, a cura do homem do braço seco tem a ver com o trabalho, tem a ver também com o aspecto de um sentimento. O sentimento é o processo defensivo que nós temos com relação à nossa vida. Então, toda vez que nós formos contrariados nos nossos sentimentos, quando nós formos o nosso juiz, ou nós tentamos nos livrar daquela pressão que nos é dada pelo meio ambiente, ou nós somatizamos. Então, o caso do braço seco. Eu gostaria que você falasse o que é somatizar. Para somatizar, a palavra somatizar, a palavra soma é do grego, corpo. Somatizar é jogar no corpo. Então, psicossomatizar é ir da mente para o corpo. Não como um aspecto simplesmente psicológico, não. É psicossomático, porque a doença aparece e às vezes são doenças graves que aparecem no corpo. No caso do homem do braço seco, Jesus disse a ele, estenda a sua mão. Ou seja, deixa de ser egoísta, que você vai estar curado. E aí foi aí que começou toda a história da psicossomática que a gente... É porque ontem à noite nós estávamos conversando, e você está dizendo, inclusive, para a gente, que o problema dos problemas que acontecem com as pessoas, com a mão, ela tem um significado muito importante para a gente, né? Mais modernamente, o Jung estudou os símbolos, né? E ele dizia que os símbolos caracterizam o sentimento da pessoa. Então, se você tem um símbolo do tipo, aquele indivíduo é um mão de vaca, ele tem uma atrofia na mão ligada ao egoísmo. Ele é um mão de vaca no sentido egoísta, né? E a mão aberta? Ah, aquela é a mão aberta. Também é, ou seja, ele não tem controle do egoísmo dele, ele é uma mão aberta, ele não dá valor ao dinheiro. Quer dizer, as duas situações podem somatizar. Então, Rui, eu tô com dor de cotovelo agora. Olha, ele tá com dor no cotovelo. Tem alguma coisa a ver com o egoísmo, porque é os braços, né? O cotovelo enfaixado. Miraci, mas eu lembro uma vez também que você esteve aqui no programa, há muito tempo, a gente falando da correlação, né, entre algo que está acontecendo com a gente e a psicossomática, e qualquer coisa que nós colocamos aqui para você, você associou. O Rodrigo, por exemplo, caiu de moto ontem, né? Pode ser psicossomático? Tem uma parte psicossomática. Uhum. Existe uma psicóloga americana, na verdade é uma médica que tratava de pessoas com câncer. E das 100 pessoas com câncer grave que iam lá, com câncer já em caso Terminal, uhum, ela conseguia, através da psicossomática, curar cerca de 2/3. Uhum. Então era um número altíssimo para um caso desse tipo. Uhum. E ela dizia que 98% das doenças são psicossomáticas. Eu diria até que pode ser 100, porque no que ele estava pensando na hora que ele caiu? Isso que a gente queria colocar. O que você estava pensando, Rodrigo, na hora que você caiu da moto? Porque sempre o que ocasiona um acidente é algum tipo de falta de atenção, sei lá. Desligamento, exatamente. E mesmo sendo provocado por outro, às vezes, né? Você sendo vítima, no caso, né? Então, pode acontecer muita coisa assim também. Eu lembro que no blog do Dr. Inácio Ferreira, né? Ele falou assim, que muita gente acha que tá tudo escrito, vai acontecer, né? É aquele negócio, a questão do determinismo ou dos karmas, né? Então a gente aprende com o Espiritismo, né? Através dessa doutrina, que a gente pode mudar o futuro, não quer dizer que está escrito exatamente, né? Então aquilo pode somatizar, ou você pode, através do amor, da caridade, mudar aquilo que estava prescrito, estava planejado a somatizar, vindo de outras encarnações, para essa, né? E ele fala nessa matéria que também existe a imprudência. Né? Então, o médium imprudente, né, também cai, né? Então, vamos dizer assim. Então, a imprudência não quer dizer necessariamente que estava planejada. Eu tenho um exemplo assim. O Dr. Inácio fala. Eu tenho um exemplo drástico da situação do indivíduo que fala que ele não conhece as leis. E, ao mesmo tempo, ele acha que não existe o pré-determinismo. E, de uma certa forma, se eu chegar no 10º andar de um prédio, eu tenho a opção de pular ou não pular. Agora, se eu pular, é pré-determinado que eu possa morrer realmente. Então, aí, nesse caso, pelas leis naturais, existe o limite do pré-determinismo. E não adianta eu dizer que não conheço a lei da gravidade que eu vou cair do mesmo jeito. E esse é um ótimo exemplo, Obreci. É um ótimo exemplo, porque, por exemplo, isso, vamos dizer que seria o caso de um suicídio, né? O suicídio não estava previsto na reencarnação, né? Nenhum suicídio é previsto antes de você reencarnar. É uma imprudência na vida daquela pessoa que ela toma aquela decisão e faz. Ou seja, não estava previsto aquilo acontecer, né? Então, isso já quebra a questão do... Não que não tenha um determinismo, mas tem um planejamento, né? Reencarnatório. Se nós fôssemos falar sobre energia, no caso, a gente sabe... Para quem costuma frequentar casas espíritas muitas vezes ou receber mensagens, que o suicídio é uma forma errônea do indivíduo fugir dos problemas, porque na morte, no suicídio, a energia vital é extremamente alta e isso causa uma perturbação muito grande ao espírito até ele se reequilibrar novamente. Às vezes demora anos no plano espiritual, ele como uma penada, como a gente costuma dizer, né? Exatamente. O Biraci, no seu livro você fala muito em determinado sentimento defensivo que desequilibra nossas energias. O que seria esse sentimento defensivo? Na evolução do homem, quando ele passou por cada fase da sua evolução, vamos considerar como um sapiens, né? Então ele começou, a partir de deixar de ser um Homo erectus, que era simplesmente um primata que andava de pé, e passou a evoluir, ele começou a evoluir passo a passo. Então o primeiro passo dele, ele só se preocupava com ele. Ele era tinha instinto e egocentrismo. O que defendia ele era o instinto e o egocentrismo. Ele se preocupava com ele, não se preocupava com mais ninguém. Aí ele continuou evoluindo, ele começou a formar pequenos grupos de cavernas, tudo mais. Com o homem de caverna, ele se preocupava com ele e com as coisas dele. Então ele desenvolveu o sentimento defensivo. Sem perder os dois iniciais de instinto e egocentrismo, ele passou a desenvolver o egoísmo, porque as coisas eram dele, e o ciúme, porque as coisas eram dele. E ele continuou evoluindo e tal, e se tornou o que a gente chama de homem tribal. Então as tribos, que nós sabemos das histórias, sempre tem as tribos, que até já ele passou a ter a escrita, passou a ter uma linguagem de comunicação. Aí ele passou a desenvolver o quê? A vaidade e o orgulho. Então todos esses sentimentos são necessários para ele evoluir. Agora, se um desses sentimentos é usado indevidamente, mesmo que os outros não o contrariem, mas se ele autocontrariar com relação a um auto-julgamento, ele pode somatizar, porque ele vai se sentir a pior pessoa, porque ele vai se sentir insatisfeito. O sentimento defensivo era para trazer a ele satisfação de vida. E, de repente, o sentimento defensivo lhe traz contrariedade, ressentimentos, pena, dor. Então, ele vai se retrair. A morte de uma pessoa, por exemplo, na família, a pessoa se retrai e tal, acaba morrendo também, às vezes. Existia até um tempo atrás que dizia que a pessoa tinha morrido por melancolia. Estava no óbito da pessoa lá, morreu por melancolia. Que não deixa de ser uma baixa astral, depressão, essas coisas aí. Exatamente. Né? Hoje tem bastante nome. Tem nome, um monte de nome para isso. Biraci, como eu gosto esse livro, Um Só Caminho, né? Evolução, Saúde e Reforma Íntima, que é um livro que eu sempre indico, justamente quando a gente está falando dessas coisas. A gente fala assim, livro a gente não pode guardar na estante, né? Livro a gente tem que ler e passar ele para frente, né? Esse aqui eu tenho ele guardado lá na estante, que eu sempre pesquiso, né? Então eu não passei para frente, não. Quem quiser, compra, né? Aí eu estou usando já meu egoísmo, né? Já está somatizado. Eu recomendo sempre ter três. Um na cabeceira. Aí o que acontece? Tem alguns livros que a gente guarda justamente para pesquisa. Esse é um deles que eu tenho assim, para pesquisa e sempre está recordando assim, para lembrar. Então eu entendi, o que eu entendi assim, do sentimento defensivo foi onde eu aprendi realmente o que era isso. Foi no seu livro, que é muito mais fácil da gente entender as suas colocações, é que é uma coisa, o sentimento defensivo é nada mais, nada menos do que os defeitos morais que nós temos, só que eles vieram junto com a gente, né? A gente precisa tipo assim, deles, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, todas essas coisas, nós nascemos com ela. Nós não nascemos com vícios, por exemplo. Nós não nascemos com... Deus não colocou pra gente vontade de fumar, vontade de beber, vontade de comer demais. Isso é vício. Agora, que passa o vício é o comportamento do sentimento. Que eu posso ter uma gama muito grande de comportamentos sobre um sentimento só. E o sentimento defensivo é aquilo que todo mundo nasce com ele. Agora, nós entramos... O ser humano entrou na era de equilibrar esse sentimento, né? Isso. A gente pode dizer assim, olha, eu posso... Quando eu estou dando explicação para as pessoas, eu falo assim, ó, você pode dizer, olhar para mim e falar, o Jorge é orgulhoso. Eu posso virar para a cara de todo mundo e falar, todos são mentirosos. Né? Porque ninguém pode falar que eu sou orgulhoso. Só eu posso saber se eu sou orgulhoso ou não. Agora, orgulhoso eu sou assim, porque eu tenho esse sentimento dentro de mim. Agora eu posso estar com ele equilibrado. Exatamente. Né? E se eu desequilibrar, aí que somatiza, não é isso? Se eu desequilibrar esse sentimento, aí somatiza. Porque eu não estou mais... Eu não, por exemplo, no caso do... Vamos falar bem no caso de um não é vingança, mas que eu digo assim, de você ser violento, por exemplo. Também é um sentimento defensivo. Mas quando você estava em outro reino, talvez, no reino animal, ele era uma virtude, não era nenhum sentimento, não era nem um defeito moral. Né? O sentimento defensivo, por exemplo, da violência, normalmente é o egocentrismo ou o instinto. Isso, né? Que você precisa... Foi virtude quando a gente estava no reino animal. Agora eu não preciso mais dele. Para, eu sei que eu tenho, mas só que eu tenho que equilibrar. É como a gente falar para alguém assim, você é viciado em cigarro? A pessoa vai falar, não, nunca fumou, então ela não é. Agora, se perguntar para mim se eu sou viciado em cigarro, eu vou falar que sou, porque eu já fumei. Então eu conheço esse sentimento. Então não precisa você estar praticando. Né? Praticando. Basta você conhecer. Se você conhece, é porque você tem. Se você sabe o que é ciúme, você sabe o que é inveja, você sabe o que é, orgulho, você sabe o que é vaidade, você sabe tudo isso, sabe? Então é porque você tem, senão você não saberia nunca. É, tem uma coisa interessante que a gente vê no Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta que o Kardec faz ao Espírito de Verdade. Pergunta o seguinte: se eu tiver que confiar no instinto ou na razão, em quem eu confio? O Espírito de Verdade não bobeia. Ele fala assim: você tem que confiar no instinto. Porque a razão é alguma coisa que você elabora. Você elabora a razão, você justifica tudo mais, mas é o instinto. Aí o Kardec deve ter posto uma interrogação dentro da cabeça, dizendo assim: ah, então eu devo ser instintivo em tudo. Aí o Espírito da Verdade diz: ah, você deve ser instintivo, só que você tem que educar esse instinto para que ele não seja agressivo e seja simplesmente da defesa sua. Ou seja, transformar esse instinto num instinto de amor. Quando você vê uma pessoa sofrendo, que nem a gente viu a calamidade que aconteceu lá em Minas, em que uma porção de gente foi para lá colaborar com o amor que tinha, por instinto, pode-se dizer que é por instinto, porque muitos não iriam ganhar nada lá em fazer aquilo, mas falou: eu não posso chorar aqui sozinho, eu prefiro chorar ajudando os outros. E muito legal ter colocado isso, porque você é como se você automatiza a parte moral, vamos isso, dizer assim. Exatamente. Então assim, não é que você não tem que fazer a parte moral de forma... hoje, talvez pela nossa evolução, a gente faz de força forçada, assim, eu tenho que fazer a caridade, porque eu sei que é importante, talvez de forma raciocinada. Vai chegar um ponto da nossa evolução, talvez quando a gente for para regeneração, né, que isso vai ser tão natural, né, ou até mais para frente, né, estágios perfeitos e tudo mais, que vai ser tão normal que será mais automático, assim, a gente ser caridoso. Né? Nós estamos numa fase, focar em praticar o amor. Nós estamos numa fase já de regeneração. E a fase de regeneração, ela se caracteriza principalmente pelo sermos voluntários. Essa é a fase. Porque antigamente, se eu ficasse de braços cruzados, os problemas iam acontecendo e eu tendo que me descruzar os braços. Hoje, não adianta eu ficar esperando. Eu tenho que correr atrás. Porque os tempos estão chegados, como se dizia, né? Sim. Então estão chegados a ponto de que eu tenho que aproveitar a minha encarnação. Hoje a minha encarnação não vale uma, vale duas ou três, porque antigamente eu vivia 35, 40 anos como idade média da população. Hoje chega a ser 80, que é duas, 90, três encarnações numa só. Então eu não posso estar de braços cruzados esperando a aposentadoria ou sei lá o que seja. E aí entra a diferença das coisas. Mas, o Biraci, inclusive ontem nós estávamos conversando, até a Márcia, né, estava comentando que os bombeiros mineiros estão sem receber, né, o 13º, inclusive, seus salários. Eles iam lá, entravam naquela lama, chegava, tirava aquela roupa, tomava um banho, dava uma lavada muito superficial na roupa, e no outro dia eles usavam a roupa, inclusive, até úmida e mal lavada, né? Sim. Até que chegou alguém e falou: não, nós precisamos dar um jeito nessa roupa aí, vamos... E minha esposa está falando: você precisa ver, Rui, quantas máquinas de lavar foram doadas para lavar a roupa dos bombeiros, porque dava dó de ver aquela roupa marrom dos bombeiros quando a roupa dele é vermelha, né? Quer dizer, então a gente vê como o espírito de solidariedade, que é uma evolução também espiritual, sim, né? É porque no processo da evolução, no livro a gente propõe quatro fases. A primeira fase, que seria da primeira dimensão, o instinto e o egocentrismo. A segunda fase, quando o homem se torna homem das cavernas, a gente propõe o ciúme e o egoísmo. Na terceira fase, quando o homem se torna tribal, que nós somos até hoje meio tribais, né? Surge a vaidade e o orgulho. E na quarta fase, que seria a fase da próxima evolução e que nós temos que já estar envolvidos nisso, é a fase da inveja e do juízo. Então, quando a gente fala em juízo, é defensivo? Ele já não é defensivo. Ele já é de busca. Nós precisamos ter juízo. E no momento em que a gente busca ter juízo, a gente se solta da matéria. Seria o espaço-tempo num processo de uma análise dimensional, digamos assim. O espaço-tempo em que a gente busca é fazer as coisas pelo sentimento e não mais pelo comportamento material, simplesmente. Biraci, só mais uma, voltando um pouquinho, como vocês estavam falando do acidente, não, né? Da catástrofe lá, que o pessoal disse que até colocaram na lei que é natural, e na realidade aquilo aí não é catástrofe natural nunca na vida, né? Tem uma lei. Não existe catástrofe natural daquele jeito, por incompetência, né? Aí a gente tem que botar a culpa em Deus, né? Se fosse desse jeito. Olha só, mas quando a gente está falando de instinto, agora antes de ontem, né? Ontem apareceu a hora que afundou tudo aquilo lá. Tinha um gramado em cima e as pessoas lá em cima. Todas as pessoas correram para o mesmo lugar. Quando é instinto isso aí do ser humano? Todos que estavam em cima. Porque não foi racional. E tanto não foi. Ninguém pensou. Todo mundo correu para o mesmo para ficar junto. Então, e o incrível disso, se a gente perceber, é que deu certo para três deles, né? Uhum. Os que estavam, tinham dois amigos dentro de um carro. A caminhonete, né? Era de uma caminhonete, eles foram, ficaram rodando, e a lama vinha por todos os lados, eles conseguiram achar um lugar que a lama não tirou o carro dele. O instinto, nós podemos dizer que o instinto do homem moderno é mediúnico. Não é simplesmente um instinto animal, ele é mediúnico, porque ele achou o lugar certo e ainda salvou o fulano que estava num outro trator do lado. Então a gente percebe que realmente é isso. Uhum. O instinto do homem moderno ele já se desenvolveu. Uhum. Porque provavelmente esses dois indivíduos ainda vão ter méritos de fazer muita coisa boa. Uhum. Só o exemplo já vai valer. Vamos para o nosso intervalo comercial, são 8 horas e 27 minutos. Quer falar, Rodrigo? Quem entrou aqui, está participando no YouTube Live, a Maria Amélia, mandando bom dia a todos. O Aécio mandou um bom dia a toda a equipe do Vivência Espírita. Deixa eu inverter a câmera aqui. Mandando para toda a Vivência Espírita, entrevistado, Biraci, tema com uma ampla dimensão de raciocínio e reflexão. A Cléia Globo manda um olá. Ela continua aqui falando bom dia, amigos e irmãos. Gratidão a todos. Rodrigo, grata por entregar a camiseta à Yolanda. Né, foi eu e o Jorge, inclusive, que estivemos lá em Uberaba semana passada, com a Dora e a Camila, e o Francisquinho também, que foi lá conhecer lá o pessoal, conhecer a terra de Chico Xavier. E ganhei, então agradecendo que a camiseta que ganhou no sorteio. A camiseta é linda, pena que não pude conhecê-lo, Rodrigo, mas eu estava trabalhando lá no evento, lá no Congresso Espírita de Uberlândia. E aí aqui... Ela também comenta que nós estudamos na história do Brasil época de escravidão, que os negros morriam com doença banzo, que era a melancolia, depressão de hoje, que é aquele momento que a gente estava comentando. Chamava banzo. E o José Espírito Santo, meu tio lá de Santos, manda um bom dia a todos, Rui, Jorge, Rodrigo e ao palestrante Biraci, Deus nos abençoe. Ele até comentou aqui também que teve moto durante 40 anos, nunca caiu. Ele fala que é por conta do mentor dele, que é a minha avó. Ele sempre rezava bastante pela segurança. Não desista. E o Renualdo Ferreira, lá de Cachoeira do Sul, né? Lá do Rio Grande do Sul. Manda bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo, entrevistado Biraci. Ótimo programa. O Paulo Quintanilha, também nosso ouvinte aquecido. Manda bom dia aos amigos vivencianos. Aí tem o Abahed Assad. Bem, bom dia a todos. Vem seguir escutando e aprendendo cada vez mais. A Universidade da Alma também mandou mensagem aqui concordando com o que nós estamos falando. O espírito de solidariedade é um sinal de evolução. Então, comentando aí sobre o que a gente estava falando, sobre a evolução do espírito. Quando buscamos fazer as coisas pelo sentimento. O instinto do homem moderno é desenvolvido, mediúnico. Exatamente o que a gente estava comentando aqui também. E o Trajano, também nosso grande amigo, já foi para Uberaba com a gente, manda a classificação do desastre de Brumadinho ou de Mariana foi unicamente para que os atingidos possam usar o FGTS. E os que morreram. Não vão poder usar, né? O Nil manda bom dia aos amigos, quem está mandando bom dia aqui também é o Cresvaldo Gomes, a Sônia Santos, Sérgio Pereira, a Diane Rocha também mandando bom dia. Lá do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró, né? Não era lá que a Fernanda parou lá. E o Mário Jacon também mandando bom dia e paz esteja com todos. Lá em Mossoró, né? Isso, a Fernanda e o Fábio passaram lá uns dias em Mossoró, que eles estavam no Rio Grande do Norte. Provavelmente eles que passaram o endereço aí, pessoal. Né? É, quem está mandando bom dia também é o Bessa, nosso amigo Bessa, nosso companheiro aqui do programa também. E quem está mandando um abraço para o Biraci é o nosso amigo Arnaldo Pardal. Ele está com muita saudade do amigo de muitas datas. Está grudado no rádio, acompanhando o amigo Ubiraci. Um grande abraço para você, viu, Arnaldo? E sábado estaremos aí com a aula 3. Fala para ele abraçar o rádio, que eu abraço o microfone aqui. Olha aí, o Ubiraci está mandando se abraçar o rádio, ele vai abraçar o microfone, fica essa troca de abraço. Um bom dia para você, viu, Pardal? E sábado estaremos juntos, se Deus quiser. São 8 horas e 31 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial. Colocando aqui mais um lançamento do Ed Moreno, a música Ida e Volta, que fala muito desse momento aí que está acontecendo também nessa música do Ed. Mais uma música inédita, primeira vez a ser tocada no Brasil, é aqui no programa Vivência Espírita. Um grande abraço para o nosso irmão Ed Moreno, que daqui a pouco deve entrar aí conversando conosco também, né? Então ele está começando a soltar as músicas dele do próximo CD e sempre está escolhendo a gente aqui para colocar em primeiro lugar. Ida e Volta. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Mais o bem. Quem lhe ensinou que morreu, acabou? Esqueceu de dizer que ele também já voltou. Quem te falou que a vida é uma só? Eu te dizer que ele voltou pra melhor. Vida que vai, oh, oh, oh. Vidas que vem. A morte é uma ida e volta. Reflita e faça mais o bem. Esqueceu de falar que você veio pra ficar numa vida aqui, outra vida acolá. Pra morrer, esqueceu de falar que você veio pra ficar numa vida aqui, outra vida acolá. I'm Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 39 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos com o nosso companheiro e amigo de doutrina, o Biraci Leal, falando sobre evolução, saúde e reforma íntima. Já temos uma pergunta do ouvinte aqui, já né? Já tem? É, do Aécio César, que é nosso colunista, inclusive, aqui no site do Vivência Espírita. Lá tem a coluna semanal, toda quinta-feira ele publica os artigos, né? Vale a pena entrar aí vivenciaespirita.com.br para ler os artigos dele. E vamos entrar com a pergunta também? A pergunta também, até vou liberar ela aqui, bem lembrado, liberar aqui para quem estiver assistindo aqui a gente no YouTube Live, possa ler, né, aqui em cima também. Você já foi afetado por problemas psicossomáticos? Então entra, deixa aí o seu comentário sobre qual a sua opinião, se você já foi afetado aí por alguma doença, uma coisa que você acredita que foi através do pensamento, através das emoções, sentimentos que somatizou no corpo físico, né? É. E que levou até o médico muitas vezes. Exatamente. É, então, o Bira... O Aécio César, pergunta do Aécio César, fala com ele. Não, só queria que o Bira reforçasse, dizendo que o que é psicossomática, para que os nossos ouvintes possa responder a pergunta. Ah, sim. A palavra psicossomática, ela tem a palavra psique, que é da cabeça, né? Dos problemas do espírito, pode-se dizer assim, e soma, que é corpo. Corpo. Então, toda doença que, a partir de um problema de desequilíbrio, de insatisfação, e que cause uma doença real física, é psicossomático. Psicossomático. A gente chama de somatização o primeiro momento da doença. Então, uma pessoa passa por uma chateação violenta, passa por um susto violenta. Então, adrenalina no corpo, dor de cabeça, tudo mais, dor de cabeça e tal, isso é uma somatização. É o início do problema. Mas, de repente, no dia seguinte, ele consegue se livrar, então não teve a doença. Mas em muitos casos a pessoa começa a ter uma dor de cabeça crônica, por exemplo, vai no médico, ele faz tudo quanto é tipo de chapa, estuda. Só depois de 2 meses que ele constata um problema. Só que o problema apareceu porque a somatização foi muito constante. Então tá aí a explicação para a pergunta. Mas e a pergunta do Bessa? Do Aécio César. Ele fala: bom dia, meus amigos. Se possível, passar essa pergunta, né? Esse tríplice aspecto do crescimento espiritual do homem, se é que assim podemos denominar, não estaria relacionado também com a sua cristandade? A cristandade... O tríplice aspecto que está dizendo é do título do livro? Não sei. Não, estou entendendo que o tríplice aspecto é o aspecto da evolução do homem na matéria. Sim. Então, todo processo de evolução, ele dá, de certa forma, dimensionalmente. Então, quando o homem passa, por exemplo, pela primeira fase de homem tribal, aliás, segunda fase tribal, primeira fase de homem primata, isso, e terceira fase de homem mais evoluído, ele está ainda na fase material. Então, nós estamos numa passagem de ciclo. Nós estamos passando do ciclo do homem material para o homem espiritual, que fala essa etapa que nós estamos passando. E nessa passagem de homem material para o homem espiritual, tem o aspecto de cristandade, porque Jesus foi... A grande mensagem que ele trouxe foi com relação a isso, porque ele tinha que dizer alguma coisa da fase próxima, que seria termos juízo. Tanto é que tem uma passagem lá no capítulo, no capítulo 9, versículo 39 do João, que ele diz assim: eu vim para juízo. Jesus disse para os faraós. Quem não ver, veja, e quem já vê, se torne cego. Ou seja, tem que aprender a ver as coisas, analisar as coisas, mas não julgar as coisas. Então, esse é o aspecto da cristandade. Cristandade é aquele que vê seus defeitos e corrige-os para evoluir. A cristandade viria assim de Cristo, né? Vamos falar, moral cristã. Isso. Né? E o que você falou em termos de do juízo, né? Eu entendo que quando a gente desenvolve a moral cristã, a cristandade, né, em nós, nós passamos a ser juiz de nós mesmos. Independente se tem alguém olhando, né, nós sabemos que aquilo não é certo a ser feito. Ou seja, nós estamos atuando como julgando as nossas ações, ou seja, sendo juiz de nós mesmos. Seria esse o caminho? Exatamente. Esse é essa. Porque, inclusive, eu estava até comentando ontem com o Rui, com relação a essa frase que foi traduzida erroneamente em várias bíblias, vários evangelhos, foi traduzida erroneamente porque quando ela foi passada do grego para o francês é uma língua que não tem algumas palavras e houve uma distorção da coisa. Mas quando a gente pega na essência, a gente percebe exatamente que está aí a cristandade da coisa. Jesus não veio para perdoar ninguém, ele veio para nos ensinar o caminho, ensinar a nos perdoar. É esse que é o aspecto. Muito bacana, né? Muito, muito bonito. Mas, tem mais alguma pergunta? Não, só comentar lá que o Universidade da Alma, que ele, era até legal comentar o nome dele, né? Que coloca aqui o Universidade da Alma, a gente não sabe quem é, né? Ele falou que estou acompanhando o programa da cidade de São Gabriel, da Cachoeira Amazonas, olha que legal. Quero mandar um abraço fraterno para a Pâmela, da Flora da Araújo, lá de Resende. Deve ser a Pâmela lá que estuda, tem o grupo de estudo lá, Despertar a Consciência, o Sebastião Camargo. Um dia a gente tem que chamar ela aqui, né, pra gente falar sobre esse estudo que ela faz lá sobre o Despertar da Consciência, que é muito legal. Tá aberto o convite, é só entrar em contato conosco aí. Mas legal, obrigado aí para quem tiver aí por trás, trabalhadores aí da Universidade da Alma. Né? Tem bastante gente participando hoje, o pessoal está gostando aí do programa. Mas eu tenho que dar um alô, que o Centro Espírita Luz à Beira do Caminho vai fazer 28 anos, e eu estava na inauguração do Centro Espírita. Ah, sim, estava, né? Mas estava de todos, pô. E ele vai fazer... E ele vai trazer o doutor Alexandre Serafim, que é lá de Taubaté, presidente da Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba. Já esteve conosco também? Já esteve com a gente, inclusive vou aproveitar para convidá-lo para que ele venha aqui no nosso programa. Estarei lá no dia 5, a partir das 20 horas, a palestra com o doutor Alexandre Serafim. O doutor Alexandre Serafim é um neuropediatra e ele então estará fazendo a palestra de 28 anos de fundação, no dia 5, terça-feira, a partir das 20 horas, né, na rua, deixa eu ver aqui a rua, Rua Aleixo Mascarenha, número 82, na Vila Maria. Então tá aí. Legal, um convite, né, para aqueles que... Cidade? Gostar, hein? Que cidade? Aqui de São José dos Campos, agora precisamos falar até da cidade, né, porque hoje nós estamos aí ficando... Tem até gente lá do Amazonas escutando a gente, né? É. E a Ieda Bassa entrou também aqui, mandou bom dia. O Trajano gostou da música, falou que foi excelente a música que a gente lançou aqui em primeira mão, a música do Ed Moreno, né? E a Sônia Santos comentou que Ed Moreno, inspirado pelos jovens do além, coloca em melodias alegres os ensinamentos da doutrina espírita com letras fáceis de cantar, que as mocidades espíritas possam utilizar mais suas músicas. E nós queremos convidar o Ed Moreno para vir ao nosso programa. Ele sempre participa, sempre escuta aqui também. Porque ele está sempre participando. Todo domingo ele participa com a gente. O Ed Moreno, que é cantor, compositor, é uma pessoa muito bonita, né? Então, a única coisa que ele usa é o chapeuzinho dele lá, né? Vamos continuar. Justificar aqui a saída do nosso amigo Jorge Reis. Mas ninguém tinha reparado, ninguém falou nada aqui. Não, mano. Ninguém. Se não falasse. E ninguém reparou a ausência do Jorge. Que nem a gente faltou a semana passada, né, a gente foi lá para Uberaba. O Rui sempre fala, esse é o... Disseram que o último programa foi o melhor programa do ano. Não foi possível fazer desdobramento? Não. Porque faltou o Rodrigo e faltou o Jorge, né? Mas em compensação nós estávamos muito bem amparado pelo Maurício Tomé e pela nossa querida amiga Bia. Hoje ela não está ouvindo o nosso programa. Foi legal lá em Uberaba também, comentando que a gente foi... lá no Bacelli, né? Teve lá com ele. Eles tinham só o trabalho no sábado. E a gente chegou no sábado à noite E o Luiz lá, que faz o trabalho, falou: ah, vocês estão vindo de São José? Não vai ter trabalho domingo, mas a gente abre e faz o trabalho pra vocês. Falei, não, não, não é uma caravana. É só 4 pessoas. Quatro e meia, né, com o Francisquinho, também que tá com 3 meses. E é isso que nós admiramos muito, é a simplicidade, o amor e o carinho dos mineiros espíritas, né? Então, ele falou: não, abro o trabalho pra vocês. Não, só 5, 4 pessoas. Preciso. E a gente teve também lá na Chácara Triângulo, né, onde acontece o Evangelho no Lar, todos os anos, há mais de 100 anos, todo dia às 9 horas, que foi estipulado pelo Eurípides Barçanufo, continuado pela Senhazinha, né, e a Gorina Cunha, que é filha da Senhazinha, que é irmã de Eurípides, que faleceu uns anos atrás. E a gente teve a oportunidade de estar com a Ninzinha, que também é sobrinha de Eurípides, e estava com 95 anos, não lembro agora. Aí a gente colocou o Francisco assim do lado dela, ele começou a olhar assim, ele estava com 3 meses, olhava assim, vidrado nela e começava a falar. Nunca vi ele fazendo isso. Dá, babá, dá, você não fala disso, só Gugu Dadá, né? Dá, e não parava. Mas já tá com 3 meses, como é que vai falar disso? 3 meses olhando assim, vidrado nela, vidrado, e não parava de falar. Aí a gente falou, o Jorge falou: cara, nunca vi ele com uma afinidade tão grande como aqui, né? Isso lá em Sacramento, na cidade de Eurípides Barçanufo. E antes de essa semana ela veio desencarnar. Faleceu acho que na quinta-feira. Na sexta-feira. É. Ela desencarnou. Aí a Camila já ficou preocupada, né? Falou: ó, se eu estiver te conversando demais com você, sai de perto. Se preocupa. Sai de perto. Mas a gente ora aí também pra Dona Nizinha, pra que ela seja recebida muito bem no plano espiritual e pelos 50 anos trabalhando pela mediunidade, pela doutrina espírita, a gente tem certeza que ela tá sendo muito bem amparada pelo professor Eurípides Barçanufo, Dona Meca, mãe de Eurípides, com certeza tá lá recebendo ela. Tudo bem. Mas vamos então continuando com o nosso amigo Biraci Leal, que eu conheci o Biraci há muito tempo, né, Biraci? A gente ia naquelas reuniões da Aliança Espírita lá em São Bernardo. Nossa. Quanto tempo faz, né? Nossa. Era muito bonito aquelas reuniões, né? Até hoje tem a reunião. Mais de 30, né? Ah, faz mais. Mas vamos lá. O Biraci, Jesus, quando fazia suas curas, ele dizia: meus filhos, coragem, teus pecados estão perdoados. Quer dizer, ele curava e depois falava que os pecados estão perdoados. Qual a relação entre os pecados e a cura, nesse caso? Normalmente, como a gente está falando de doenças psicossomáticas, que na verdade são todas as doenças, se a gente considerar o que foi comentado, quando ele fala seus pecados estão perdoados, ele está dizendo ao indivíduo: se você acha um pecador, seus pecados estão perdoados. Se você acha um pecador, se você acha que a sua doença é por causa do seu pecado está perdoado. Agora, o problema não é o pecado estar perdoado. É vá e não peques mais. É isso. Agora, ele dizia para todos eles sempre uma frase de correção indicando a psicossomática. Acho que Jesus foi o grande médico da psicossomática. Por exemplo, o caso da mão seca que eu já comentei, ele falou: estenda sua mão e estarás curado. No caso do paralítico da casa de Simão, em que aquele paralítico que desceu do teto, que tinha um problema de coluna e pernas, a coluna e pernas está ligada ao egocentrismo, à psicossomática. Então ele chegou ao indivíduo e falou: levanta-te, anda, pegue sua maca e a leve, porque só um egocêntrico ia deixar a maca lá, né? A mulher que sofria lepra, ela tinha lepra, e ela lhe pediu para que ela se descobrisse, disse: vá e não conte nada a ninguém, porque a lepra, e é toda coisa da pele, está ligada à vaidade. Mas vá ao Sinédrio para que ele possa te tirar a cruz da lepra. Quer dizer, vá no único lugar que não deveria ir, porque é o dos que perseguiam Jesus na época, e para que ele te tire a marca da lepra. Então, vá e não conte nada a ninguém. E por que ele dizia vá e não conta nada a ninguém? Porque o vaidoso contaria. Aí tem até uma passagem seguida. O vaidoso conta as coisas. É aquele que fica assim, vai descendo das coisas, né? Fala assim, por exemplo, no centro espírita que eu trabalho, se eu não estiver lá, ninguém trabalha. Aí o outro pergunta, mas por quê? Porque só eu que tenho a chave. Então, mas isso não é vaidade. Isso é... Não, ele não conta a segunda fase. A segunda ele só parte. Conta a primeira, que ninguém. Ah, tá. Então ele é bom mesmo, né? Então, mas nesses casos aí tem uma passagem seguida a essa que ele curou 10 leprosos e passou algum tempo, algumas horas. Chega um mensageiro e diz: mestre, aqueles 10. Pessoas que você curou da lepra, 9 voltaram a ter lepra, porque eles saíram divulgando a cura. Não seguiu, não conte nada a ninguém. Só aquele que não contou, que continuou curado. Inclusive, eu estava ouvindo uma palestra... Isso é um exemplo de psicossomático. É um exemplo ele inverteu a energia que era positiva, que ele recebeu aquela cura, talvez pela fé e tudo mais... Mas não se manteve. Não se corrigiu. Né? Ou a cura é um processo, né? Não é uma coisa que se dá na hora. É um tratamento que vai acontecer por um tempo. Então, porque normalmente as pessoas sempre buscam um mecanismo de defesa para se suportar vivo. Isso é psicológico. Sim. Aí já é psicológico, né? Então, se acontecer um acidente, ele sempre costuma dizer: ah, mas aquele fulano não cuidou da direção, o ciclano, o farol falhou na hora. Sempre arruma uma desculpa. E nunca é a desculpa de que você fez a sua parte no problema, né? Então, é mecanismo de defesa. Agora, quando você não aceita o mecanismo de defesa, você somatiza, porque você sabe que todo mundo foi convencido, mas você não. E quando acontece, Bira, da pessoa ser curado e mudar sua maneira totalmente de pensar, de agir, ele torna-se diferente. É o caso de que muitos que têm aquela morte aparente, e quando eles voltam totalmente diferente. Quer dizer, acaba querendo ajudar todo mundo, colaborar, vem com mais simplicidade. O que acontece com essas pessoas? Dependendo de se o comportamento foi mudado no contexto da psicossomática correta, por exemplo, se o problema era egoísta, ele não ajudava ninguém, ele passou a ajudar os outros, o problema realmente se resolve. Mas se ele simplesmente usar um mecanismo de troca, não resolve. Então, a gente pode... Poderia ser uma troca. Quer dizer, agora que eu estou curado, eu vou ajudar um monte de gente. Porque A doença, como é psicossomática, eu fiz até, estava pensando no assunto, o que é o processo de evolução nos dias de hoje, é que o processo de evolução nos dias de hoje não se caracteriza mais simplesmente por comportamento. Que o Espiritismo diz assim: fora da caridade não há salvação. Então, se a caridade for uma caridade falsa, uma caridade praticada exteriormente, não serve para nada. Porque essa caridade tem que ir com amor. Então tem que ir com sentimento interior. Se a psicossomática for corrigida exteriormente, ele fala assim: você está com esse problema porque você fuma, você bebe isso e tal. Se ele parar de fazer tudo aquilo, ele vai morrer do mesmo jeito daquele problema, porque ele não se curou interiormente, no sentido de perceber que era uma bengala tudo aquilo que ele fazia. Ele tinha que substituir alguma coisa por ser útil na vida dele. Sobre a pergunta para sorteio, você já foi afetado por algum problema psicossomático? A Cláudia Oliveira aqui, ela fez até uma pergunta, né? Então o grupo Trevo aqui respondeu sim, por ansiedade generalizada. Né? E a Cláudia Oliveira fez uma pergunta: a doença autoimune, como entender essas doenças? E ela continua assim, depois a gente volta para a pergunta. Não há cura pros médicos. Aliás, eles não têm explicação onde o tratamento é suprimir o sistema imunológico para que o paciente não seja tão atacado. São doenças que judiam muito desses pacientes. Assim, como essa foi a pergunta dela, em caso de doença autoimune. Então, vamos pegar a primeira, eu achei interessante, por ansiedade. A ansiedade, ela não é propriamente o núcleo da psicossomática, a ansiedade. A ansiedade pode ser porque o fulano quer ganhar muito dinheiro, então é egoísmo. É porque o fulano quer ter paz na vida, no futuro, é egocentrismo. É que o fulano quer ter um poder, é orgulho. Se o fulano quer se apresentar, se aparecer no mundo, É vaidade. Então precisa localizar qual é a causa da ansiedade. Porque senão qualquer hora pode somatizar. Então a ansiedade está somatizando, como ela já disse. Mas ela tem que descobrir qual é o núcleo. Onde está somatizando? Se está somatizando na pele, é vaidade. Se está somatizando no estômago, é ciúme. Se está somatizando nas pernas, é egocentrismo. Se está somatizando no fígado, orgulho. Então, a grande vantagem da psicossomática... No cotovelo, está falando demais. Está no egoísmo. Estou brincando. E no, na inveja, né? Na inveja. Dor de cotovelo e inveja. Pela figura do Jung. Dor de cotovelo e inveja pelo Jung. E o Bessa comentou aqui também no grupo do WhatsApp que o Edson Barbosa, lá, que é o médium de cura, de cirurgias espirituais, lá do Recanto de Luz Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires, ele sempre comenta, costuma dizer que as curas lá no Recanto de Luz funcionam apenas como uma super recarga de celular. As novas cargas dependem das nossas atitudes. É. Se a bateria está boa para suportar as novas cargas. Exatamente. Ou seja, se a gente não tem atitudes, porque atitudes vêm do nosso pensamento, né? Começa o pensamento, espírito, ações e tudo mais para chegar nas atitudes. Ou seja, a gente tem que ir na causa, né, que é lá no pensamento, para garantir essas atitudes boas, como foi falado, né? A pessoa saiu contando que teve a cura, e aí, ou seja, as novas cargas já não veio. Mais ainda, hein? Vai descer-se mais ainda. Acabou-se a carga da cura. E o Ed Moreno, que a gente está comentando lá da música, que a gente inaugurou aqui em primeira mão, manda bom dia, meus nobres amigos Rui, Jorge Reis e Rodrigo, estamos aqui em sintonia com todo esse aprendizado. Biraci, o que é vaidade? O que é ansiedade, como eu sou alegre, como me resumir, né? Então, abraço. Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi um... É só que eu não respondi a pergunta do anterior. Ah, do anterior. Né? E ansiedade também tem tudo a ver com o futuro, né? Então, você se posicionar... Então, em vez de você estar no presente, naquilo que Deus nos deu, né? Que é o hoje ou agora, você foca... para o futuro e fica no futuro. É. Isso gera ansiedade, né? É justamente a gente não usar o tempo e querer que o tempo seja usado inconscientemente. E a melancolia é posicionar no passado. É, isso, exatamente. Né? Então a tristeza, ou seja, todas as nossas mazelas, né, vêm da gente não se posicionar no hoje, não valorizar o presente, ficar aqui no hoje, né? Exatamente. Mas qual era a pergunta mesmo? Ah, a pergunta era se a doença, sobre doença autoimune. Né, se tem alguma doença, questão, então vale a mesma como entender talvez a vinculação da ansiedade. A doença autoimune é do egocentrismo, porque a doença autoimune ela está ligada a hábitos, atitudes e alimentação. Mas só cuidando dessa parte, hábitos, atitudes e alimentação, não cura a doença. O que vai curar a doença é quando ele se abrir para o outro. Sim. Então, ele ou pode ser a causa, né, de atingir ou adquirir uma doença autoimune, o egocentrismo. O egocentrismo vamos dar um exemplo. Por exemplo, AIDS é uma doença autoimune. Né? Então, a causa dela pode ser, por exemplo... São três coisas. Pode ser prazer. A AIDS é vaidade, tanto é que ela se caracteriza por problemas... na pele, manchas, tudo mais. Egocentrismo, porque caracteriza problemas sérios, muitos de pulmão, né? E a outra? Agora eu me esqueci. Tem problema. Não. Depois, quando voltar, a gente retoma. Mas realmente, né? Fred Mark estava assistindo aquele filme do Queen, né? Ele morreu de pneumonia. Então, a AIDS, né? Que tirou a imunidade dele e acabou morrendo. Desencarnando por pneumonia, né? Mas E pneumonia de pulmão também é psicossomático da vinculada à tristeza também ou não? Não, não, egocentrismo. Tanto é que a pneumonia tem ligação também, por exemplo, com a tuberculose. Sim. E o que eram os tuberculosos do início do século passado? Era aquele fulano que fazia boêmia, aquelas cantorias, passava a noite nos serenos de São Paulo, principalmente, e acabavam adquirindo a tuberculose e morriam de tuberculose. Ah, então falando para você falar um pouquinho mais próximo do microfone aqui. Ó. Tá. Só... Então, A tuberculose, por exemplo, que é uma, alguma coisa do pulmão. Sim. Então é egocentrismo, né? O prazer de ficar fazendo as serenatas. Ou, no, fumando, ou Inácio lá. Inácio, aumentar o microfone do Biraci também, por favor. Acho que é até melhor. Isso, valeu. Só do Biraci. Valeu. Mas, o Biraci, nós temos aqui no Evangelho de João, sim, a cura do cego de nascença. Onde é dito aqui que, no Evangelho de João, é feito com lodo, Jesus pega, dá uma cuspida, pega aquele barro e coloca no olho. E qual o significado disso daí? Do lodo e da saliva curar o cego de nascença. Nós sabemos que, por exemplo, problemas de cegueira, problemas de audição, são do orgulho. Porque nós que vamos bloqueando, de alguma forma, a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de ver, e se nós não queremos ver, nós nos tornamos cegos. Quando isso passa de uma encarnação para outra, então ocorre o caso do cego de nascença. Mas o que é o orgulho? O orgulho é aquilo que está ligado a uma ofensa direta para nós, né? Então nós somos orgulhosos, nós nos achamos o máximo. E o que seria a ofensa ao orgulho? Seria cuspir no rosto de uma pessoa? Seria, por exemplo, jogar barro numa pessoa? Então, o processo de cura era um processo para verificar se o fulano aceitava não ser tão orgulhoso ou mais orgulhoso. Então, por isso, Jesus simbolicamente usou o barro e a saliva. E o significado, por exemplo, que a gente tem visto aí muito, a pessoa cuspir no rosto do outro. É para humilhar, né? Hein? Para humilhá-lo, o outro. Para humilhar? Humilhar, né? Porque o outro não reage, às vezes, né? Eu fiquei assustado uma vez que eu ia indo caminhar, uma pessoa da rua veio para o meu lado e me deu uma cuspida no rosto. Eu falei, mas o que, que eu tenho que ver com essa pessoa que vem me cuspir? Então, é interessante isso que você falou, porque a gente, quando faz, por exemplo, aspecto de reforma íntima, quando a gente começa a se auto-analisar, se auto-reformar, a gente começa a observar o seguinte: como é que eu vou descobrir se eu sou orgulhoso? Então, se eu consigo encontrar no outro orgulho, é porque eu entendo o assunto. Então, eu sou orgulhoso. Então, falar, aquele fulano lá é egoísta. Poxa, por que ele é egoísta? Porque ele faz isso. Então, eu entendo do assunto. Então, eu também devo ter o meu egoísmo, e que só que pode ser que o meu esteja equilibrado dele, não, mas eu conheço do assunto. Então, se o fulano cuspiu no rosto, é que, na verdade, ele tinha um problema de orgulho muito sério. Então, a única arma que ele tinha é a arma da defesa do orgulho, cuspir. Porque ele não tinha argumentos para... É, porque a gente vê em jogo de futebol, é comum o cara chegar e cuspir no rosto do outro. Nós tivemos aí um deputado que pediu demissão do cargo, cuspir na cara do que hoje é o presidente, né? Quer dizer, o que que significa isso? Ele cuspir na cara daquele deputado que era amigo dele, que hoje é o nosso presidente da República. É não ter argumentos, né? Não tem argumento. Não ter argumentos. E isso pode um dia somatizar com ele problemas, no caso do orgulho. Talvez a raiva também, né? Porque se a gente for ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam do raca, né? Que é aquela atitude de cuspir do lado, né? E ter ódio contra a pessoa, que até Jesus incentiva a gente a não seguir, ou criticava isso em termos dos fariseus, não lembro agora, que fazia o raca, né, do judeu. Mas o raca no rosto do outro é pior ainda. Mas o raca no... É pior ainda. É pior ainda. Mas será que tem alguma coisa a ver com a raiva nesse sentido? Essa pergunta, é que a raiva é o desequilíbrio de qualquer sentimento, né? Quando o meu orgulho vai no limite, eu fico com raiva. Por isso que, geralmente, a raiva e o ódio, eles matam do coração. Porque chega no limite... Então, no limite do egoísmo, o indivíduo ele está numa situação egoística tão violenta e que ele já não aguenta mais. O que, que ele faz? Ele dá um ataque cardíaco e ele morre. Ele está com um problema, por exemplo, de vaidade exacerbada. Ele toma um choque de adrenalina por alguma situação e acaba tendo uma síncope cardíaca. Então, O ódio ataca diretamente o coração. Então, quando nós estamos em processo de psicossomática, a dificuldade de morrer do coração, ou a vantagem de não morrer do coração, é exatamente essa. A gente não chegou no limite. Então, só retornando, aquela cuspida no rosto de alguém é falta de diálogo, quer dizer, a pessoa não tem como não tem argumento e é orgulhoso. Ele se acha tal. Ou bom. Ele acha o bom, então, para chamar a atenção, como ele faz? Ele cospe. Cospe na... É. E quem entrou aqui foi a... só voltar aqui, que tinha mandado um tempo atrás, a minha mãe. Entrou aqui, o Rodrigo. Meu pai também, Domingos, estão lá ouvindo, desejando um bom programa, um bom dia aos vivencianos, né? Não sei se você sabia que o nosso ouvinte é chamado de vivencianos aqui, da outra vez a gente comentou, né? Foi o Ari Rangel que cunhou esse nome. E o Universidade aqui da Alma tá fazendo um resumo aqui, tá gostando dos comentários, tá até colocando aqui, pontuando aqui as questões que a gente tá falando, muito legal. E quem entrou aqui também foi a Fernanda Cassal, lá média, lá na casa da Marcela, ela que teve lá no Rio Grande do Norte. Então ela manda bom dia ao programa, está muito bom, um abraço a todos e meu carinho aos ouvintes do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró, né, que ela ficou, teve lá junto com o Fábio recentemente. A Ieda e a Sônia falaram que o som já retomou, e também ele perguntou aqui sobre câncer. Se o câncer também tem alguma questão voltada com somatização, Biraci. Seja, se o câncer tem, na maioria das vezes, é uma somatização. Seja da existência atual ou de outras. Falta de perdão, etc. Não, inclusive, tem alguns espíritos que dizem que o câncer nós já trazemos de outras reencarnações. Isso é uma verdade? Né, porque todo o processo psicossomático nós trazemos de outras encarnações. Então o câncer é o limite para que nós tomemos consciência do nosso problema. Então, na psicossomática... Ou pode ser até um resgate que vai nos sublimar através daquela depuração da nossa alma, tirando aquele... Como um resgate mesmo, a gente poderia falar também. Olha, só o câncer, mas talvez... Olha, toda doença que a gente programa antes. Olha, normalmente, vamos supor que eu pudesse ter a capacidade de uma expiação, ponderar, né? Dar porcentagem às coisas. Eu diria o seguinte, que 50% sim, 50% não. Então, vamos analisar no seguinte aspecto. Para generalizar, né? A psicossomática, ela está sempre ligada a determinados órgãos que têm ligação com o nosso córtex cerebral e que são as regiões que são afetadas pelos nossos sentimentos defensivos. Então, quando a gente falou, por exemplo, que a pessoa teve um problema de egoísmo, ataca a área que mexe com as mãos, com os ombros. Se falar que a pessoa teve um problema de ciúme, atacou o estômago. Ou se teve um ataque no estômago, está ligado ao ciúme. Então, no câncer, é um limite em que a pessoa ela tem que fazer o possível e o impossível para se curar. Ou seja, ela tem que se corrigir mesmo. Então, há casos, por exemplo, de um câncer causado pelo ciúme. Vai atacar o quê? O estômago. Então, tem pessoas que fazem uma operação do estômago... Mas ele ataca no limite, né? No limite. Mas assim, ó, o cara ele tem o limite... Da raiva ou do egocentrismo, por exemplo? Não, no caso do ciúme, né? Do ciúme, perdão. Do ciúme, então ele, por exemplo, tem uma úlcera cancerígena. Então ele vai, o câncer vai corroendo o estômago dele e ele toma consciência do ciúme, por exemplo. Só que o câncer avançou em muito. É um aviso para a gente buscar o caminho reto. Né? Então ele sabe, descobriu a psicossomática lá e falou, não, eu sou ciumento realmente, eu tenho que me modificar. E começa a se modificar. Só que ele vai para uma operação. Se a energia que ele se dispõe é suficiente para, tirando o câncer, ele sobreviver, ele não morre do câncer. Há outros casos que ele é curado do câncer e acaba morrendo por insuficiência de energia vital, que aí é a causa de que ele encontrou tarde o resultado. Talvez seria porque ele se arrependeu e aprendeu aquilo com aquela doença e voltou para o caminho. O arrependimento, cada caso é um caso, né? O arrependimento só se caracteriza realmente quando a pessoa se modifica. Sim. Porque se não é aquele menininho que pisava no pé do pai, o pai fala, pede desculpa. O dia que ele estava com raiva do pai, ele ia lá, pisava no pé do pai e falava, desculpa, pai. Nossa, está arrependido, mas não... Ele estava usando como bengala aquele processo. Não conscientizou e não assumiu aquilo como sentimento. Como sentimento real. E eles perguntaram aqui também, o Bessa, se a associação dos males nos rins. Os rins está ligado ao egocentrismo, que está ligado naquela fase inicial do homem, quando ele começou a evoluir, então ele, o que ele bebia, o que ele comia... Ele caminhava muito, ele tinha uma ação com os rins violenta. Então aquilo permaneceu no processo de evolução do Homo sapiens, né? Então o rim é meio frágil. Ele é meio frágil, nós temos que tomar uma certa quantidade de água para fazer ele funcionar. Mas também temos que lembrar que o rim é o que recompõe os ossos, né? Então é egocentrismo mesmo, porque o corpo inteiro é composto de ossos. Sim, empedrecido e tudo mais. Perguntou também se o livro seu apresenta essas associações de órgãos humanos. Muitas tabelas que ajudam muito. O livro é um só caminho e a subtítulo é Evolução, Saúde e Reforma Íntima, que é justamente o que nós estamos abordando no programa de hoje. O Rodrigo, está na hora dos nossos comerciais e também do Giga Vale, do momento Giga Vale. Só comentando aqui que a Beatriz manda bom dia, amigos queridos. Assunto excelente, psicossomática. Uma pergunta, travar coluna cervical. E nunca qual sentimento egocentrismo está vinculado. Gratidão. Egocentrismo. Tudo está vinculado no egoísmo e na... Não, tá... Tem a tabela, o quadro 4 do livro. E no orgulho. Quadro 3 do livro. Então, o egocentrismo. Por quê? Vamos falar da coluna. Porque o egocêntrico é aquele acomodado. Então, quando ele vai se abaixar para pegar alguma coisa, ele vai pegar de qualquer jeito. Se ele for consciente, pegar, equilibrado, tal, com os dois pés no chão, tal, ele vai estar combatendo o egocentrismo e está protegendo a coluna. Então, a gente pode considerar, senhor, eu vou deixar uma pergunta para depois dos comerciais, isso, tá? Depois, porque aí a gente chama os comerciais agora. Será que essa, por exemplo, essa questão do egocentrismo está vinculado a todas as nossas células? Porque se a gente for considerar que tudo é vida, né? Até um mineral, um vegetal, tudo é vida. Então a nossa célula também é vida, sim, composta por um sistema, por um órgão que forma uma aglomeração de vida, que forma um sistema que é vida, que tem os seus instintos, que funciona de forma autônoma, né, alguns sistemas, alguns órgãos, e quando a gente toma uma decisão por nós mesmos, e isso prejudica essa outra vida, vamos dizer que faz parte do nosso universo, faz parte desse conglomerado, né, a gente está prejudicando o nosso estômago, prejudicando o nosso rim, a gente está prejudicando outra vida. A gente está pensando nos nossos prazeres, no egocentrismo, em detrimento do que seria saudável para esse ser inferior que faz parte dentro de nós, por exemplo. Um ser dentro de outro ser. Eu é posso isso dizer que o Sebastião Camargo, quando esteve aqui, comentou. Então, quando, na próxima a gente já fala volta sobre isso. Eu vou dizer esse assunto. Depois dos intervalos. Depois dos intervalos, depois do momento Gigavale, né? Aí nós vamos pegar a tabela o quadro 3, que é sentimentos defensivos e as doenças psicossomáticas. Aqui tem um quadro muito interessante. Bacana. E esse vai ser sorteado dois livros do Biraci, que será autografado, tá? Dois livros do Biraci, Um Só Caminho, Evolução, Saúde e Reforma Íntima. Então agora a gente vai com a música do Grupo AMI, Depende de Você. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Irmão, eu hoje venho aqui somente pra pedir um pouco do teu amor. Venho em nome de alguém que nos ama também e que morreu por este amor. Sei, teu tempo é limitado, compreendo, estás cansado, mas por favor não digas não. Vem juntar-se a mim em elo, semear o evangelho e assim formar irmãos. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo. Venha promover, só depende de você. Irmão, não fique se fechado, a gente do teu lado, carente de amor. Vê crianças no degredo e jovens com medo, infelizes em rancor, adultos perdidos em conflitos, do sexo ou dos vícios, sozinhos, sem direção. Vem, agora é o momento de ser um instrumento da luz, consolação. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo. Venha promover, só depende de você. Decadente, o mal tende a crescer, e eu, frágil como um trapo, tão pobre e tão fraco, o que poderei fazer? Caminha, põe fé nesta corrente, espalha esta semente, que assim o mundo vai mudar. Vente, volte nessa luz, trabalha com gente, evangeliza, evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9:28, então nós vamos com a nossa mensagem. Qual é, Rodrigo? Para o momento, no momento espírita número 20. Neuroses modernas. Neuroses modernas. Vivemos hoje em uma sociedade apressada. Todos temos pressa e não temos tempo. Vivemos nossos dias na ânsia de tudo conseguir e na ansiedade de tudo alcançar. A internet, o celular e os mais variados recursos tecnológicos nos facilitaram a vida, ao mesmo tempo que nos escravizaram. Já não perguntamos o endereço postal de alguém. Quem terá tempo de escrever uma carta, ir ao correio postá-la e esperar infindáveis dias até que ela chegue ao destinatário? Assim, nossa caixa de correio enche-se de nada, pois repetem-se as correspondências comerciais sem significado algum. A pressa, pois a velocidade do mundo parece ter mudado. Parece estar mais rápida, mais exigente, mais intensa. Somos encontrados a qualquer momento, seja pelos telefones móveis, que a cada dia agregam mais recursos, pela internet, que nos liga a todos e a tudo, sem a opção de nos perguntar se desejamos ou não, ou por tantas outras possibilidades que a tecnologia cria a todo momento. Sempre estamos sendo exigidos, questionados, sob demanda de algo ou de alguém. Nesses dias de transição e de mudança, de adaptação e de aprendizado, muitos de nós nos sentimos aturdidos. Perdemos as referências, que foram atropeladas pelas mudanças sociais. Já não sabemos como agir ou por onde seguir. Como resultado, caminhamos inseguros, buscando cada qual defesas frente a tudo isso. Por isso, são tantos os que se tornam violentos, com medo de serem violentados pela sociedade. Agridem verbalmente, algumas vezes indo às raias da violência física, mascarando o próprio medo ao impingir medo nos que os cercam. Outros buscam fugir desse frenesi moderno, fechando-se em si mesmos, em um egoísmo injustificado, preocupando-se apenas consigo e com os seus, abrindo mão dos valores da solidariedade, da fraternidade e da amizade. Não são poucos aqueles que, preocupados no vencer e no ganhar das batalhas diárias, se desfazem dos valores morais, passando sobre tudo e sobre todos, não se importando em construir vitórias sobre dores, aflições e injustiças, pois as suas são apenas as preocupações pessoais. Porém, vale lembrar que não importa a época que estamos vivendo. Desde sempre, todos os dias são abençoados pelos cuidados de Deus, que prevê a tudo e provê a todos nós. Não nos deixemos contaminar por essas neuroses modernas, onde a fé e a confiança em Deus, pouco trabalhadas na intimidade de cada um, são substituídas pelo medo e pelos mecanismos de fuga. Vivamos de maneira tranquila e confiante, sabendo, como nos lembra Jesus, que somente lobos caem em armadilhas para lobos. Nada nos haverá de suceder que não conste das nossas necessidades de aprendizado e entendimento. Cada vez que ansiedade, medos, fobias ou síndromes modernas insistirem em tomar-nos a casa mental e emocional, resguardemo-nos na oração, que nos plenificará a alma, apacentando-nos o coração. E vivamos com a confiança do Filho que entende o Pai como soberanamente bom e justo, todos os dias banhando-nos na alegria de estarmos vivos, louvando a Deus a bendita oportunidade da reencarnação. São 9:32. Esse é o momento Gigavale, hoje com a mensagem Neurose Moderna. Miraci, o que você poderia falar dessa neurose moderna? O texto que foi apresentado é magnífico. Ele é magnífico pela amplitude de tudo aquilo que ele comenta. A gente poderia dizer, dentro do aspecto da psicossomática, o seguinte, que o homem continua vivendo na matéria. Então, ele continua vivendo no aspecto comportamental da matéria. Só que para evoluir, ele tem que interiorizar os sentimentos. E, como foi dito no texto, o que aconteceu é que o homem não tem mais tempo para interiorizar esses sentimentos, ele simplesmente bate e volta, tudo bate e volta, e ele não aproveita a vida. Não absorve. Não está vivendo mais. Então, o que acontece? Se ele tem um problema simples, ele entra na internet e resolve o problema dele, aparentemente, então ele acha que se curou, ou que ele não tem o problema. Então, ele passou a confiar muito mais na matéria do que no espírito. Passou a confiar muito mais na matéria do que nele próprio. Então, hoje, com o desenvolvimento da ciência, nós percebemos que curas extraordinárias são feitas, transplantes são realizados, remédios são desenvolvidos e que aparentemente curam. E o que continua acontecendo? O indivíduo continua morrendo de doenças. Ele morre um pouco mais velho, porque a vida dele é prolongada, mas continua morrendo de doenças. O ideal, ele não morrer de doença. O ideal seria ele morrer de velhice e de praticar o amor, que seria a forma consciente de viver. Poxa, muito bonita. Muito bom. Vamos encerrar então o momento de gravar para a gente continuar o bate-papo. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:35, né? Esse é o programa Vivência Espírita e estamos aqui então com o Biraci de Souza Leal falando aí sobre evolução, saúde e reforma íntima, né? Então vamos comentar sobre aquela questão, aquela dúvida que eu tinha colocado, se essas psicossomáticas são causadas também pela a relação entre esses seres vivos que são nossas células, nossos órgãos também, nesse universo do nosso corpo, né? Nós temos o nosso universo, que é o nosso corpo, que se confronta com o universo em que vivemos, que é o meio. Sim. Então existe o que costuma-se dizer na ciência, existe uma homeostase, uma tentativa de equilíbrio entre o universo que vivemos e o universo que somos. E nessa homeostase, o que a psicossomática fez no seu desenvolvimento foi focar os pontos que podem nos ajudar a nos curar nessa relação. Então, cada tipo de problema de relação caracterizaria um remédio. Se nós quiséssemos fazer uma generalização da coisa, a gente faria uma pílula de uns 10 centímetros de tamanho e iria comendo ela com colherzinha rapidamente, que curaria todos os meios. Mas aí os problemas das infecções que causaria seria muito grande. O melhor é achar uma única pílula que cure exatamente o problema que nós temos. Então, para isso, a gente teve a possibilidade de desenvolver uma técnica que se caracteriza nos órgãos vitais do nosso organismo. Então, na tabela 3 do livro, no quadro 3 do livro, nós apresentamos, por exemplo, os problemas de lesões, principalmente, são causados pelos nossos instintos. Os problemas pulmonares, respiratórios e pernas, que era o processo de defesa antigo, estão ligados ao egocentrismo, ao prazer, à satisfação, e que às vezes nós exacerbamos. Os problemas de ciúme estão ligados à conservação das coisas. Aliás, no problema do ciúme, eu estava conversando aqui com o Rui, que tem uma característica muito interessante na língua portuguesa, porque a língua portuguesa recebeu do latim a palavra ciúme. E a palavra ciúme, em todos os idiomas, tem uma tradução só, em italiano, em espanhol, em francês, mas no português tem duas. Então, nós, quando falamos assim, você é ciumento? A pessoa fala assim, não sou ciumento, porque o ciúme tem uma caracterização pejorativa. Você é zeloso, eu sou zeloso, só que a palavra do latim é a mesma, celume. zeloso, ciumento. Então, essa seria a que está aqui no comportamento defensivo, na tabela aqui da página 128, é possessividade. Exatamente. Né? Então o indivíduo, eu costumo brincar, falar assim, você não é ciumento? Não, não sou ciumento. Então você é desmazelado, que é a palavra contrária ao ciúme. Não, desmazelado eu não sou. Então aí começa a perceber que eu sou necessariamente ciumento porque eu tenho que cuidar das coisas. O que eu não posso ser é exacerbar isso com a possessividade. E veio até uma pergunta que o Rui comentou sobre problemas dos dias de hoje. Sim. O problema de hoje é que fizeram uma lei, Maria da Penha, porque ela ficou paralítica por causa das agressões físicas do esposo. Mas parece-me que, ao invés de diminuir a violência doméstica, parece que aumentou. E a gente vê aí que diariamente tem o feminicídio. Agora criaram essa palavra feminicídio. E a gente vê que é tudo motivo de ciúmes. O que acontece com essas pessoas que matam por ciúmes? Então, se a gente for analisar a coisa, a gente está dizendo que esses indivíduos ainda vivem no período de Homem das Cavernas. São aqueles espíritos que não saíram das cavernas. Endurecidos, assim, então, né? Então, continuam achando que a casa dele é as cavernas. Então, ele sai de manhã, ele quer... Ele sai de manhã e ele quer que a família fique lá dentro da casa, faz o que ele bem entende lá e chega em casa, por possessividade, ele é o dono, é o ciumento e o egoísta, porque ele acha que aquilo que ele traz para casa supre o direito dele de poder aí praticar. Onde começa a atacar aqui, você fala as doenças do estômago, as gastríticas, úlcera, gastro, quer ter o controle. Exatamente. Né? Ou seja, não quer que nada aconteça dentro do controle dele. Exatamente. Não, mas controlar toda a situação, né? Mas a gente observa que isso é em todos os níveis. O que a gente vê advogado, vê engenheiro agredindo, matando a esposa, vê pedreiro, vê servente pedreiro. Quer dizer, então, essa parte é o que a doutrina espírita nos orienta e nos ensina. A parte espiritual não tem nada a ver com a parte de cultura, de riqueza, de finanças. É isso. É o espírito que é o problema. É o espírito. Não é a solução, é o problema. E a Cláudia aqui, ela comenta que ela queria saber, não em relação à AIDS, né, como doença autoimune, mas sim como lúpulo, esclerose múltipla, pressoríase, artrite, reumatoide, enfim, são inúmeras outras doenças autoimunes que ela gostaria de saber qual a causa. Então, a maioria é egocentrismo, aquela história que você falou da célula, sim. A maioria é egocentrismo, a maioria. Agora, a forma de combater cada uma delas é você analisar esse egocentrismo e ver qual é o ponto básico que está causando esse problema. Também é o rins, também que aqui perguntaram, pedras no rins também está vinculado ao egocentrismo, lá, que é o comodismo, os vícios, as paixões, a preguiça, a apatia... que seriam os comportamentos defensivos. Nos rins tem uma coisa interessante, que tem uma somatização de segunda ordem. Os rins está ligado ao egocentrismo, mas também está ligado aos pais e aos filhos. Então, formar pedra nos rins é o comodismo com relação aos filhos, com relação aos pais, não querer ajudar, ou querer se preocupa sem fazer a ação para eliminar a preocupação. O intestino também, né? É a família. Então, por exemplo, pessoas que têm... Porque aí a Helene Sela perguntou exatamente sobre isso também aqui no YouTube. Então, ela perguntou pela orientação da sua doença autoimune que atinge o intestino, síndrome do intestino irritável. Meu filho tem dores fortes e sofre com isso já tem uns 10 anos. Então, possivelmente, ele não consegue se sentir bem na família, ele se sente rejeitado, ele tem uma relação... muito superficial com a família, né? E no momento em que essa família se entrosar melhor, possivelmente isso vai melhorar. Muitas vezes, separações familiares ou morte de pessoas na família, pessoas que às vezes a pessoa era muito ligada, um avô, um tio e tal, e de repente isso lhe causa uma perda. E como isso não foi muito bem elaborado, e pode ser elaborado, ele começa a ter a somatização no intestino. Legal, né? Muito bom. O Biraci Leal, ele é engenheiro civil formado pela Politécnica lá de São Paulo. Ele é um trabalhador do Centro Espírita Irmão Alfredo há quantos anos? 43 43 anos de irmão Alfredo. Ele é pós-graduado em medicina psicossomática e também em medicina homeopática. Então ele tem a informação para poder responder a essas perguntas todas. E o Forcato entrou aqui e falou que está adorando o programa. A Beatriz já entrou aqui falando que quer o livro, a Bia. Então já então... separar um livro para ela. Forcato de novo. Forcato de novo, um abraço, mandou um abraço para você. E a Cláudia Patrícia entrou aqui no YouTube, manda bom dia, amigos vivencianos. Um grande abraço a todos. Para combater as doenças, temos que nos curar nos próprios temos. Nós próprios temos a solução. Nos melhoramos como seres espirituais e reforma íntima. Pensamentos. Será que é aí que entra, então, o autoconhecimento, né? Sim, sim. Os remédios de hoje, eles ajudam a gente a sofrer menos, mas se a gente não agir psicossomaticamente na cura, nós vamos morrer da doença. Aqui tem no capítulo 14, é os sentimentos além das palavras do seu livro, que é, aqui tem, ser verdadeiro para ti mesmo, é uma frase do Shakespeare. E o que, que significa ser verdadeiro para ti mesmo? Porque as pessoas, dá a impressão, então, que aqui as pessoas vivem numa mentira com ele mesmo. É, por exemplo, vamos pegar sempre aquele exemplo. Então o indivíduo tem um problema nas mãos. Então ele tem problemas nas mãos, ele olha lá no livro da psicossomática e está dizendo assim, problema nas mãos está ligado ao egocentrismo. Ele falou, mas eu não sou egocêntrico. Pronto, ele já mentiu. Porque todo mundo é egocêntrico. Egoísta, desculpe. Eu não sou egoísta, mas todo mundo é egoísta. Então vamos analisar. Aí, por exemplo, uma senhora lá, ela tem uma alergia extraordinária nas mãos. E ela começou a ter essa alergia quando a empregada que ela contratou começou a lavar a louça, cuidar das coisas, e ela achava que ela estava pagando muito para a empregada. E ela achava que a empregada não estava lavando direito a louça. Então ela é um aspecto de egoísmo. Então, no momento que ela começou a compreender e aceitar empregado, sumiu a alergia das mãos. Tem bastante gente perguntando aqui do livro, né? Paulo Quintanilha agora perguntou também se tem lá na Casa do Caminho. É, na Casa do Caminho ele vai encontrar. E se não estiver, é só falar. Pode vir. Aqui não está esgotado o seu livro, não. Né? Entra no site da Aliança. Pode vir agora aqui também. Não sei se tem mais livros aí embaixo. Da Aliança também pode vir aqui, já compra o autógrafo e ganha o livro de graça. Não é? Não, e tem os dois livros vão ser autografados que o Bira já trouxe na vez anterior e que nós estamos aí aguardando para fazer um seminário com você, viu? Tem bastante ouvintes que vêm visitar a gente aqui, mas pode vir aqui no VIP Center. Fica aqui até umas 10h30, 11 horas. A gente fica por aqui embaixo também, tomando um bolo, comendo um café. Paulo, se você quiser, sei que você é daqui de São José. Eu não sei se a Mônica Miranda, que mandou mensagem aqui também, se é de São José dos Campos, pode vir aqui no VIP Center. Né? A rua Euclides Miragaia, é isso? É, Euclides Miragaia 394, né? Aqui? 394, que deu Euclides Miragaia. Aqui no... e nós estamos no 18º andar, estamos pertinho do céu. É, a Mônica é de São Paulo. Lá em São Paulo pode encontrar onde o seu livro? Não, pode encontrar na Livraria Aliança. A Livraria Aliança ou tem, então, né? Ou então entrar no site da Editora Aliança. Da Editora Aliança. Receber, eu adoro o pessoal lá da Editora Aliança. Então, você passava lá também. É. No centro de São Paulo ali, né? Não, é que tem... Bixiga. No capítulo 17 do seu livro, que eu acho muito interessante, está dizendo aqui, perguntando a um sábio da antiguidade qual o meio mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, ele responde, conhece-te a ti mesmo. Essa é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Então, conhece a ti mesmo. Esse conhecer a ti mesmo é um dos efeitos da nossa escola de aprendiz do Evangelho, que está começando várias escolas aí, viu, minha gente? Aqueles que quiserem conhecer o Espiritismo, conhecer o curso básico de Espiritismo, inclusive eu tive sexta-feira dando uma aula do curso básico lá na Casa do Caminho de quinta-feira. Sábado nós estaremos com o Pardal falando sobre o nosso planeta, também é o curso já de aprendiz sábado às 15h. E tem outros cursos que estão sendo criados, que as pessoas podem, quiser conhecer os nossos cursos da Aliança Espírita, o curso básico e a iniciação espírita, é só ligar aqui para o nosso para o nosso... É, ele pode entrar no site aqui também, eu acho que é até melhor. Entra no site do Vivência Espírita, você vai lá em Sobre, tem lá Escola de Aprendizes. Você clica lá, tem a tabela com todas as escolas de aprendizes, todos os centros e as escolas que tem, as aulas, quais são o número das aulas que estão, se está no curso básico, então quem faltar numa aula pode entrar lá também para ver em qual que está e nas outras casas para poder repor. E até a décima segunda aula pode começar em qualquer escola. Isso. Até a 12ª aula pode entrar em qualquer escola, mesmo que tenha perdido, depois compensa. Então é só entrar lá no site do Vivência Espírita. Eu vou até divulgar o link aqui também. E o interessante que o nosso curso de Espírita, a Escola de Aprendizes do Evangelho, nada mais é do que conhece-te a ti mesmo. É, não tem nada a ver com o Espiritismo. Isso é importante. Tem a ver com a vida. Com a vida, né? É, o Espiritismo é o pano de fundo só. É, porque a gente costuma dizer também que a Escola de Aprendizes do Evangelho não é para formar espírito. Tem gente, eu me formei em Espiritismo. Não, não é formação Espiritismo. É simplesmente para que você seja um cidadão melhor conhecendo a si mesmo. Porque você se conhecendo, você vai perdoar e vai aceitar muitos os defeitos dos outros, né? Vira assim. É isso mesmo, bicho. Somatizar menos. É uma vantagem. Quer dizer, ele vai chegar à conclusão que ele tem quase todos os defeitos que os outros têm. É. É isso mesmo? Tem um pouco mais até. Até um pouco mais. Mas aqui no seu livro, na página 128, mostra aqui o quadro 3. Então, aqui nós temos os sentimentos defensivos, os comportamentos defensivos e as doenças psicossomáticas. Uhum. Aqui você está dizendo que o instinto que é voracidade, agressividade, ferocidade, essas daí são as doenças psicossomáticas, que são lesões físicas, acidentes e etc. Causa isso, né? Hein? O instinto causa isso, né? Os acidentes e tudo mais, porque a pessoa muitas vezes vai reagir numa situação... Sim, impensada, não educou o sentimento, né? Ah, então isso é mais por instinto. É. Certo? Aqui você tem o segundo, é egocentrismo, que é o comportamento defensivo, é comodismo, vícios, paixões, preguiça e apatia. Então, as doenças psicossomáticas, elas são criadas nos pulmões, nos rins, nas pernas, nos pés, na coluna, no intestino, pressão arterial e etc. Então, esse comportamento da pressão arterial é uma doença psicossomática causada pelo nosso egocentrismo? É, porque o alimento tem ligação com o egocentrismo. O prazer do alimento, de repente, gosta de muito sal, por exemplo. Gosta muito de açúcar. Gosta de praticar exercício. Só quer comer, exatamente. Então, aqui nós temos os ciúmes, que é possessividade e etc., que é o estômago, a gastrite, a úlcera, as gástricas e etc. Quer dizer, as pessoas que muito ciumentam têm essas doenças? Isso. Tem? Exatamente. É isso mesmo? É. Então, a possessividade, nós estamos falando da... Os ciúmes, né? Que você fez a pergunta, você é ciumento? A pessoa disse não. Mas... Ele está ignorando, não está sendo sincero com si próprio. Né? Ah, então, esse que é o justamente... que é o ser verdadeiro para ti mesmo. É. O que mais? O egoísmo, avareza, o perdularismo, que é os comportamentos defensivos. E as doenças são os ombros, os braços, as mãos, as artrites, que é ocasionada por egoísmo. Egoísmo. Então, nota bem, nesse caso, não só a avareza, o perdularismo também. Porque você não controlar o dinheiro... gastando tudo que tem e o que não tem, é como se jogasse nas costas do outro a responsabilidade de pagar suas contas. É, o perdularismo é aquele caso do filho pródigo. Quer dizer, o pródigo dá a impressão que é uma pessoa que progrediu, mas na realidade não é, é um gastador. É, se bem que quando a gente fala das parábolas, assim, tem que tomar um pouco de cuidado que... A gente não sabe da vida que ele passou lá fora. A gente só julgou, né? Não é para julgar. Não, mas na Bíblia fala, né? Que ele comia comida dos porcos. Ele estava comendo comida dos porcos. Gastou todo o dinheiro e passou a comer junto com os porcos. Então, mas ele aprendeu. Aprendeu. Por isso que foi recebido de volta com o pai. Porque ele aprendeu. Não, e o filho que estava lá com o pai achou ruim, né? É, porque não aprendeu nada. Ele ficou em casa tranquilo e tal. Então, no julgamento, A gente tem que tomar um cuidado porque a gente não sabe o que foi na encarnação o outro, né? É, justamente. Aqui você fala também da vaidade, né? O exibicionismo. É exibicionismo. A vergonha, o melindre. Que é ocasionado pela gripe, dor de cabeça, alergia, inflamações, insônia e etc. Uhum. E por que que é insônia? Porque a pessoa fica corroendo, o que que eu vou fazer amanhã? Vamos imaginar, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa de nome aí chega e fala assim, eu vou amanhã te visitar, vamos jantar com você. Aí você deita e fala, pô, mas fulano de tal vem aqui, o que que eu vou fazer de comida? Passa a noite inteira na insônia querendo agradar. Porque é vaidade. Se você não for vaidoso, fala, não, o que vier, eu como aqui, eu vou comer com ele, não tem problema. Sim. Mas se você é vaidoso e quer aparecer... Então, e essa alergia? As alergias são geralmente causadas porque aparece. Eu, quando eu quero esconder alguma coisa, por exemplo, o exibicionista, o cara que tem vergonha, quer esconder. É. Ele esconde na aparência, mas na pele não esconde, porque tem alergia. É uma reação... E a dor de cabeça? A dor de cabeça porque fica perturbando. Poxa, como é que eu vou enganar esse fulano, né? Porque eu falei que era isso. E tem tudo a ver com a adrenalina também, né? Porque a vaidade... A dor de cabeça é ocasionada pela adrenalina? Não, é causada pela vaidade. Pela vaidade? Pela vaidade. Então, por exemplo, é muito comum as mulheres na época menstrual ter dor de cabeça. Porque elas acham, muitas vezes, que está aparecendo ela estar... com menstruada, e aquilo seria um aspecto desagradável para a vida dela. Então, é a vergonha. Uma vergonha que não deveria existir, mas existe. Porque é um problema da encarnação da vaidade da pessoa. Então você fala que em dor de cabeça, alergia, inflamações. Da mesma forma, porque toda vez que uma somatização permanece algum tempo, ela se fixa em algum lugar. Uma inflamação é um aspecto somático. A inflamação vamos dizer, ela ocorre em determinado lugar, porque a gente vê que tem hora que dá... Na garganta. Na garganta, dá nas virilhas. Principalmente na garganta. Garganta. A inflamação da garganta e do ouvido, que está ligado à relação, né? Que a vaidade tem muito a ver com a aparência das coisas. Né? Ah, é? Ah, poxa vida. E orgulho? Que está aqui dizendo, orgulho é arrogância, falta de fé, autoritarismo, prepotência. E aqui nós vimos aí que as doenças psicossomáticas são criadas pelo fígado, pelos órgãos sensoriais, que é o paladar, que é a visão, a audição, etc. Então, o fígado tem uma imagem do Jung que diz o seguinte, antigamente o indivíduo, quando ele se sentia ofendido, do seu poder, ele diz assim, eu vou comer o fígado daquele fulano. Ou seja, o fígado tem a relação psicossomática por analogia do símbolo. Então, muitas das coisas são analogias que nós fazemos, que nem o mão de vaca, é uma analogia que nós fazemos. Mitológico, aquela imagem mitológica exatamente. Do comendo o fígado. É, exatamente, é do orgulho. Então, essas analogias que nós fazemos inconscientemente na nossa vida, porque foi ela que nos trouxe até aqui, através das várias encarnações. Aqui nós temos a inveja, e tá os comportamentos defensivos, é a maledicência, a fofoca, a cobiça, a crítica, etc. E as consequências são nervo óptico, porque distorce as coisas, né? Então, por o astigmatismo, né? Se a gente que tem astigmatismo, quando a gente não usa óculos, ou mesmo quando usa óculos, a gente vê que a imagem fica distorcida, mais alargada, mais estreita. Então, é uma maledicência, porque a maledicência é uma distorção da realidade, né? Então, é uma distorção do que a gente vê. E é interessante que tudo isso, né, até para a gente poder encerrar o programa, que já são quase 10, a gente, o Rui foi que foi. A Sônia falou aqui, ó, se estendesse o programa por mais uma hora, eu acho que ainda não seria suficiente só para a gente falar. Então a gente já marca um outro dia para o Birassi voltar, só para a gente falar da... solução, né? Que aí a reforma íntima, o autoconhecimento, o que nós podemos fazer, até que a Elaine comentou aqui, o que o filho dela poderia ajudar o filho dela, né, a gente marca um próximo programa só para falar disso, né? Começa lendo livro, não, tá, reforma íntima. Começa lendo, né, livro, que então vai ajudar bastante para o entendimento. É o autoconhecimento, entender, olhar para dentro de si para poder mudar os comportamentos através só, da moral cristã. Né? Nessa tabela aqui, só faltou, no quadro, só faltou a gente colocar aqui o juízo, que é o pré-julgamento, a injustiça, que as doenças psicossomáticas são confusões mentais. O cara falou uma coisa e nem ele entendeu. É, puxa. Exatamente. E só para encerrar, o novo livro que você vai lançar. Então, nós, em cima do desenvolvimento da ciência, nós até comentamos na última vez que estivemos aqui, nós vamos lançar um livro que analisa a ciência em suas grandes descobertas com o espiritismo, para comprovar, eliminando dogmas. Legal. Mas, vamos então para os sorteios? Eu vou sair daqui meio chateado, porque acabei de operar a minha segunda vista de estaria, catarata. Então, estaria ligado ao orgulho. Orgulho. Funcionou? A pergunta é a seguinte, funcionou? Está enxergando bem agora? Voltou. Então, foi eliminado o orgulho, porque tem pessoa que fica cego no... na operação de catarata. Ah, então é? Significa que o orgulho continua. No seu caso, foi resolvido. Meu orgulho acabou. Acabou. Puxa. Só cuidar para ele não voltar, né? Nossa, não pega mais. É a bateria do celular, né? Tem que continuar carregando com as atitudes. Então vamos tranquilo. Pode ter, Rui, vamos então para os sorteados, então? Vamos. Então, quem foi que ganhou? O livro do Beraci Souza Leal foi o José Espírito Santo, né, que é a primeira vez que ganha também aqui no programa, né, e o Henrique Sadler, né, Henrique Sadler, não sei se é assim que fala, mas ele ligou aqui para nós. Coloca só Henrique aí. Henrique Sadler, o livro. Vamos encerrando então nosso programa, agradecendo aí a todos os ouvintes, pedindo já desculpa antecipado a todos vocês que a gente não conseguiu ler as mensagens. Aqui entrou a Alessandra Martins, a Mônica Miranda, agradecendo aqui a Universidade da Alma, que participou bastante com a gente, a Sônia Santos, o Birajara também aqui participou. Então, bastante gente entrou aqui, participou do programa, a gente agradece a todos vocês. Aqui também a Beatriz, como a gente já tinha falado, e aqui no WhatsApp muita gente entrou aqui e participou: Antônio Bessa, Cláudia de Oliveira, o Marcos Gaio Gama entrou aqui e participou também, o Ed Moreno e todos vocês que entraram. Até o próximo programa às 8 horas da manhã. Eu só quero dizer ao Ed Moreno que ele precisa agendar com a gente um dia para ele vir aqui para para ser entrevistado e também cantar as músicas dele ao vivo aqui. Trazer o violão e cantar aqui com ele. Isso. E nós queremos agradecer ao Inácio, que está na técnica do som, a Deli, a Graça, quem mais? O Beto, que estava aqui conosco, o Silvio, e agradecendo pela Márcia, que está aqui conosco também, que vai fazer a nossa prece de encerramento do nosso programa de hoje. Bira, muito obrigado pela sua presença e nós gostaríamos que você já agendasse um sábado e um domingo para a gente fazer um seminário aqui em São José dos Campos, porque parece-me que há muito interesse. E quem estiver interessado no livro do Bira, é só procurar na Casa do Caminho lá com o nosso querido amigo Mário Vinhas, e é a partir da 13h, está aberta a livraria para os livros, e também se quiser adquirir pela internet, né? Então nós vamos encerrando. Bira, o microfone está aí para o seu agradecimento. E a Márcia vai fazer também o encerramento do nosso programa no dia de hoje, que é a esposa do Bira, que está aqui conosco. Eu agradeço o carinho que me trouxeram e estarei presente numa próxima oportunidade, com certeza. Muito obrigado a todos e uma ótima semana. Só comentar aqui, só antes de... Tá, acho que é só que eu esqueci de comentar. Ah, mas é dia 22 de fevereiro, ainda dá tempo da gente divulgar mais pra frente, né? Que vai ter lá o pessoal lá do canal Amigos da Luz fazendo um teatro aqui em São José, lá no Hotel Nacional Inn. Tá, às 19h30, no dia 22 de fevereiro. Já guarda a agenda aí, pessoal. Então, pedi pra fazer a Márcia fazer a prece final pra gente, por favor. Então, vamos assim. Agradecendo aos dirigentes deste programa, agradecendo o Biraci, o palestrante de hoje, que através dessas orientações nos permitiu repensarmos a nossa maneira de pensar, agir, os nossos sentimentos, e que essas reflexões nos favoreçam uma boa saúde, a manutenção de uma boa saúde. E assim, vamos, em agradecimento, vamos elevando os nossos pensamentos e vamos assim, deixando fluir dos nossos corações os nossos melhores sentimentos e vamos assim transformando em vibrações de amor e vamos vibrando por todos os lares da Terra, para que todos sejam templos de amor, de união. Vamos vibrando por todos os nossos ouvintes, por todos nós, e que tenhamos uma semana plena de amor e entendimento. E assim, agradecendo por essa oportunidade, vamos repetindo as palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, livra-nos antes de todos os males, pois que é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora com a música da Célia Tombly, Cantiga de Paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada só tu tens o poder de transformar esse mundo em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. A terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer.